Começa agora o programa Direito Digital com o Dr. Walter Capanema. Bom dia, senhoras e senhores. Mais um programa Direito Digital aqui pela Rádio RH. Eu sou Walter Capanema e o nosso tema de hoje vai ser o cyberbullying. O cyberbullying é um problema que cresce na nossa sociedade, tem tudo a ver com direito e com a internet. O cyberbullying surgiu do bullying. É uma expressão em inglês que significa toda forma de humilhação, de prejuízo, de dano, de lesão que é causada e provocada a uma pessoa. Normalmente ocorre em âmbito escolar, principalmente, mas também ocorre no âmbito das relações de trabalho. Mas o fenômeno do cyberbullying, desse bullying realizado pela internet, a gente vê os grandes casos e os casos mais dramáticos realizados através da internet. Nós temos, então, uma violência que é física ou psicológica. No caso do cyberbullying, quase sempre psicológica. Quando o bullying é praticado no ambiente da escola, fisicamente, ele pode ser praticado através de agressões, de brigas, apelidos, é o gordinho, é o Zé Mané, é o tortinho, é o ceguinho, cartazes, atos cruéis, que justamente vão causar à vítima vergonha, humilhação, dor. E em muitos casos, principalmente nos Estados Unidos, o maior efeito é o suicídio. Nós temos casos, inclusive, que nós vamos mencionar e mostrar que tivemos suicídios nos Estados Unidos por causa do cyberbullying. Veja que é uma conduta, o bullying, que ganhou uma grande amplificação na internet. Porque, em primeiro lugar, a internet ela tem um maior número de espectadores. Uma coisa é eu humilhar uma pessoa na cantina do colégio. 15 pessoas assistiram. Outra coisa é humilhar na cantina da internet, gravar com telefone celular e colocar no YouTube. Olha o potencial de pessoas de vários países que podem olhar esse ato. E veja o dano que vai gerar para aquela pessoa, para a vítima, que vai ter quase que eternizada a lesão sofrida. O outro problema é que esses dados expostos na internet são difíceis de retirar. Nosso primeiro programa, que a gente falou sobre o Marco Civil, a gente comentou que é muito difícil de você retirar da internet um site, uma publicação que seja desonrosa. Porque a pessoa retirou o vídeo aqui, ela hospeda outro dia de novo. Então vira quase que uma briga, uma batalha diária contra os criminosos. E veja que o cyberbullying ele não está restrito apenas ao YouTube. Ele pode ser praticado por site, você criar um site humilhando uma pessoa, expondo fotos da intimidade da pessoa. Pode ser realizado através do Skype, do MSN, de salas de bate-papo. Então nós temos uma infinidade de serviços que podem servir de instrumentos para essa prática. E veja que, se por um lado nós temos também uma infinidade de serviços, nós temos também uma infinidade de instrumentos que podem ser realizados. Instrumentos que eu digo do ponto de vista de aparelhos tecnológicos. Eu posso me valer de uma câmera digital, de um celular, de uma webcam, de uma página da internet. Então, nós temos vários serviços, várias tecnologias que podem ser utilizadas para essa prática. E vai dar margem para quê? Para termos cada vez mais o aumento desse tipo de problema. Os agressores, eles sempre procuram se valer desse aparente anonimato que a internet fornece. E tem um juiz, se não me falha a memória, do trabalho, ele tem um site na internet, inclusive muito acessado, ele fez um relato no seu blog, dizendo que a filha dele foi objeto de uma provocação no Orkut, em que foram feitas diversos comentários que denegriam sua imagem. E a pessoa que postou esse comentário usava um perfil fake do Orkut. estava, de certa forma, querendo se proteger do anonimato, pelo anonimato. Veja que essa conduta conseguiu ser descoberta, conseguiu se descobrir a autoria justamente através dos números IP. Pô, esse aparente anonimato da internet não é absoluto, é relativo. Existe uma outra conduta que normalmente é atribuída e é relacionada ao cyberbullying, que é chamado o sexting. O sexting seria o envio de fotos ou vídeos de conteúdo erótico através de mensagem celular, MMS, transferência de Bluetooth. Então, essa transferência pode ser, inclusive, uma forma de cyberbullying. Um exemplo, um rapaz menor de idade manteve relações sexuais com uma menina também menor. Essa menina, um tempo depois, se separou dele, brigou com ele. Ela não sabia que ele havia filmado a relação sexual deles e distribui entre os amigos. Veja que também é um caso de cyberbullying. Até, inclusive, eu poderia dizer que seria um cyberbullying qualificado, porque ele expôs a maior intimidade de um ser humano, que é a sua relação sexual. Eu posso adiantar que um caso semelhante de sexting resultou em suicídio de uma menina belíssima de 18 anos nos Estados Unidos. A empresa de segurança Symantec, nos Estados Unidos, ela sempre publica relatórios de segurança. Ela publicou um relatório de segurança recente que mostrou que existe uma nova modalidade de bullying, de cyberbullying. É o chamado griefing. O griefing seria o cyberbullying praticado no contexto de jogos online. Por exemplo, um grupo de jovens estão jogando Halo, que é um jogo de Xbox. É um jogo que permite que as pessoas, várias pessoas, participem do mesmo jogo e permite que elas se comuniquem entre si. Alguns jogos, ou por mensagem de texto, ou até pela própria voz. Então, toda provocação, toda humilhação realizada no contexto de jogos online, a Symantec utilizou essa expressão de griefing. E, embora nesse contexto de jogo, no contexto de alegria, ou aparente alegria, pode ser tão danoso, ou às vezes maior, até provocar mais dano, do que o cyberbullying convencional. Agora, quem é o infrator? Quem é aquela pessoa que pratica o bullying e o cyberbullying? Há um estudo que foi realizado no Brasil e no Canadá, e até em vários países do mundo, mostrando que, aliás, sobre o bullying, que geralmente que esse valentão é do sexo masculino. E ele realiza essa conduta pelas mais variadas situações e motivos. Inveja, medo, egocentrismo, procurar se valer de uma aparente superioridade, querer descontar na sociedade a violência que ele sofre em casa. Em relação às mulheres, o cyberbullying, e até de certa forma o bullying, é praticado num nível muito menor, muito inferior. Em grandes casos, e até nos casos que eu pude verificar pela história, eram sempre questões de ciúme. Uma menina nova chegou na cidade, ou então chegou no colégio, e era muito bonita, e atraiu a atenção dos rapazes. Um tempo depois, ela apareceu mensagem no Facebook, mensagem no MSN, chamando a menina dos piores adjetivos possíveis. Você é isso, você é aquilo. Então, foi uma reação à pessoa, foi um ciúme, foi inveja. E nota-se que o cyberbullying e o bullying praticado pela mulher tem sempre um conteúdo de sutileza. Não nesse caso que eu exemplifiquei, mas sempre procura colocar a vítima num gelo, afastá-la, isolá-la do grupo. Isso desperta depressão, desperta tristeza, desperta o medo, desperta ansiedade, que prejudica a pessoa. E muitas vezes a família nem percebe isso. E como essa conduta é verificada do ponto de vista do direito? Será que temos alguma lei sobre isso? Nós não temos uma lei que condene o cyberbullying, nem o bullying. Existem projetos de lei nesse sentido. Mas eu não precisaria, essa é a minha opinião, criar uma lei para condenar essa conduta. Porque nós já temos diversos crimes que justamente podem servir para essas condutas. Veja, por exemplo, um caso do cyberbullying em que uma pessoa coloca na página do Facebook que aquela menina não vale nada. Aquela menina é preguiçosa. No caso da menina preguiçosa, seria uma injúria. Uma injúria, ela pode ser, tem previsão legal, e pode ser perfeitamente verificada em juízo. Como se trata de uma menor de idade, ela não vai ser condenada por um crime, mas por um ato infracional de injúria. Outro caso, um rapaz, no caso do bullying, ele apanha dois colegas no colégio. Esse ato pode gerar lesão corporal. Nós temos a previsão da lesão corporal no Código Penal, no artigo 129. Não precisaria de um crime. Os defensores da necessidade de existência de um crime de cyberbullying dizem o seguinte, que todo crime realizado pela internet, todo crime que afeta a pessoa pela internet, ele vai ter uma lesividade maior. Porque a ofensa à personalidade da pessoa, à honra, aos seus sentimentos, à sua privacidade, vai se dar num número muito maior, vai afetar as pessoas, inclusive. Sua família vai poder verificar a ofensa. Então, há um dano muito maior. Então, precisaríamos de penalizar esses crimes, ou essas condutas. Eu discordaria, porque o próprio Código Penal, no artigo 59, ele define as hipóteses de dosimetria da pena. O juiz, quando sentencia uma pessoa, ele precisa obedecer os critérios do artigo 59, tais quais se a vítima provocou a conduta, se houve culpabilidade, se é provocação, as consequências do crime. Então, veja que nós temos cada vez mais critérios na lei para o juiz trabalhar. Em relação à culpabilidade e à própria consequência do crime, pode ser verificado perfeitamente pelo juiz. Se o juiz verificou que aquele crime de calúnia ocorreu na internet e afetou muito mais pessoas puderam visualizar e o dano da vítima foi maior, o juiz, utilizando os critérios que a lei dá no artigo 59 do Código Penal, ele pode, aí sim, estabelecer parâmetros de pena maior. Ele não precisaria criar uma lei nova. Nós temos uma necessidade no Brasil de sempre, quando surge um fenômeno, querer criminalizá-lo. Acontece que a gente esquece que já temos leis desde 1940 sobre isso. E se a gente pensar bem, a maldade humana só muda de formato. As condutas são as mesmas. Ofender, humilhar, só muda um instrumento. Eu vejo que o cyberbullying só é um novo instrumento para antigas práticas. Só que é uma forma muito mais lesiva. Além da condenação criminal, é possível também o cyberbullying ensejar danos morais. A vítima, ela pode promover uma ação contra o agressor, contra os pais do agressor, se ele for menor de idade, justamente para pedir a compensação por danos morais. Foi noticiado há pouco tempo um caso de bullying, ou seja, de uma provocação que ocorreu fora da internet, em que um rapaz, ele foi condenado, se não me falha a memória, a R$80 mil. O agressor foi condenado por bullying a quantia de R$80 mil em relação a danos morais. O cyberbullying só é uma forma de prática dessa conduta pela internet. Nada impede de que, se fizer uma comunidade prejudicando seu filho, você mova uma ação. Quanto o Google, se for o Google no Orkut, e quanto o agressor, se você souber quem é o agressor. Eu tive a ideia. Interessante também notar algumas histórias sobre o cyberbullying. São histórias tristes, são histórias que praticamente cortam o coração das pessoas, porque são histórias que falam nada mais nada menos sobre humilhação, falam sobre maldade, falam sobre crueldade e falam sobre desrespeito às pessoas. Eu trouxe 4 casos tirados de exemplos dos jornais americanos e os 4 casos tiveram o mesmo fim. O primeiro caso deles foi em 2003. Um adolescente americano de 13 anos, muito tímido, muito retraído, ele começou a conversar com a menina que ele era apaixonado pela internet, pelo um programa de bate-papo. Essa menina tirou várias informações dele pessoais, os sonhos, o que ele queria, se aproveitou da ingenuidade do garoto. Depois de posse dessas informações, ela espalhou para o colégio todo. O menino ficou com fama de gay, porque ele era sensível. Todos riram, todos humilharam, todos ficaram reproduzindo as suas falas, os seus sentimentos mais íntimos. Antes de se matar, ele falou para a menina: por causa de garotas como você, que pessoas como eu se matam. Ele chegou em casa e se enforcou. Eu quero imaginar se essa pessoa que provocou isso tem culpa, sente culpa no seu coração. Eu não gostaria de estar no lugar dela, porque é uma culpa que ela vai carregar para o resto da vida. Aparentemente foi uma brincadeira. Os colegas, e às vezes o colégio, acha tudo uma brincadeira. Abaixar as calças na hora do recreio, dar um tapa nas costas, tudo é brincadeira. Os colégios são muito permissivos com isso. Será que essa conduta foi pequena? Foi desproporcional esse suicídio? Um outro caso. Esse caso, então, é um caso que prima pela crueldade. Uma moça, uma adolescente bonita, ela começou a conversar com um rapaz na internet. E aconteceu que essa moça começou a se corresponder com esse rapaz, primeiro na página da rede social, era o MySpace, depois por conversas de chat, conversava. Era um rapaz assim, muito envolvente. Só que com o tempo, esse rapaz mudou o tom de tratamento. Esse rapaz passou a ofendê-la, passou a colocar mensagens ofensivas no site, passou a prejudicá-la. Ele mandou, inclusive, uma mensagem para ela. A mensagem é o seguinte: você é uma pessoa má, você é uma pessoa que todos odeiam, tem uma péssima vida. O mundo seria um lugar melhor sem você. Ela respondeu para ele o seguinte: você é o tipo de garoto pelo qual uma menina se mataria. Essa menina chegou, foi para o seu quarto, se matou. O seu corpo foi descoberto pela sua irmãzinha de 12 anos. Os pais não sabiam o que aconteceu. Eles foram verificar as conversas e verificaram quem era esse garoto. Fizeram uma grande investigação policial nesse caso e descobriu-se, pasmem, que esse garoto, na realidade, era a mãe de uma das amigas dela. Ela disse que fez isso para descobrir o que essa menina, a vítima, achava da filha dela. Isso não tem justificativa, isso é um ato tão hediondo e tão cruel que não tem explicação. Veja que é preciso que os pais, por causa disso, fiquem sempre atentos ao que seus filhos estão fazendo na internet. A doutora Ellen Sandenberg, da DRCI, Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, ela sempre fala que coloque o computador dos seus filhos numa área visível. Não deixe o computador no quarto, na sala, numa área de fácil acesso. Porque você vai poder sempre visualizar o que está acontecendo, você vai sempre visualizar o comportamento do seu filho na internet. Então, o que acontece? Foi um caso dramático. O outro caso também, de partir o coração, ocorreu esse ano, em janeiro de 2010, também nos Estados Unidos. Uma adolescente irlandesa, ela se mudou para os Estados Unidos, foi morar com seus pais nos Estados Unidos. Os seus pais queriam que ela tivesse uma educação americana, aquele sonho americano. E essa menina, por ser irlandesa, tinha uma beleza exótica e despertou o ciúme das meninas. Ela passou a ser humilhada na internet, por correio eletrônico, por site de relacionamento, por mensagens no MSN, como que também pessoalmente. No dia, no fatídico dia em que ela se matou, ela voltava para casa e, quando voltava para casa, tomou um golpe de uma lata na cabeça. Um carro passou e jogou uma lata na cabeça. E, segundo relatos, até foi sangrando. Chegou em casa, se enforcou. Veja que nos três relatos, nós tivemos o mesmo fim: o suicídio. O suicídio por enforcamento. Era quase como se a pessoa se detestasse. Mas o caso dessa menina irlandesa não termina aí. A crueldade desses infelizes, desses infratores, dessas pessoas abjetas, foi maior. Após o falecimento dessa menina, eles colocaram mensagens ofensivas glorificando, escarnecendo a morte dela na página dela do Facebook. Veja que são pessoas que não têm o menor conceito de vida, respeito à vida. São pessoas totalmente antissociais. Como você vai educar uma pessoa dessa? Será que o problema é só da escola ou já vem de casa? A escola, ela deve ser o ponto de educação da pessoa? Da sua vida social ou meramente intelectual? Será que a escola deve cumprir a função do pai, da mãe? Olha que absurdo nós tivemos. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, os jornais relataram um caso de um rapaz que apanhou num trote através de um trote na frente do colégio. O colégio disse que não teve nada a ver com isso, que foi uma questão assim de brincadeira, mas filmaram esse trote e colocaram na internet. Então, está lá no YouTube, o rapaz apanhando. Se bobear, o vídeo deve estar até hoje. Essas questões de briga entre alunos, de briga, de trotes, isso tem na internet sempre. Alguns casos, é verdade, que são recriações. A internet você não pode gritar nem no que você vê. Às vezes as pessoas simulam brigas, simulam trotes, e na realidade não é nada disso. Veja que, nesse caso, em todos esses casos, nós tivemos finais tristes. Mas em todos eles nós tivemos perseguição penal, alguns deles nós tivemos condenação. Esse caso da mãe que fez se passar para o rapaz é um caso que está sendo acompanhado assim de muito perto pela imprensa e muito perto pelas pessoas. Quando foi divulgada quem era a criminosa, as próprias pessoas postavam na internet o nome da pessoa, o endereço, a foto dela. Então, se ela se valeu da privacidade e do anonimato para se esconder, essas pessoas, até ilegalmente, mas por aparentemente motivos nobres, expuseram a intimidade desse criminoso. Veja que nós não temos proteção nem para o criminoso. Vamos fazer uma pausa para os comerciais e depois voltamos com mais cyberbullying. Estamos apresentando Direito Digital com o Dr. Walter Capanema. Rádio RH, sua nova opção em rádio pela internet. ProEduc é uma estrutura desenvolvida por um grupo que agrega empresários com larga experiência na área de treinamento profissional e no campo de serviços de conveniência. A união destas competências teve como principal objetivo oferecer a empresas e profissionais de inúmeras especialidades completo suporte para a realização de eventos, palestras, treinamentos, conferências, seleções ou qualquer outra atividade para a qual seja necessário amplo espaço para a recepção de pessoas com todo conforto. Equipamentos multimídia, computadores com acesso à internet, serviços de alimentos e bebidas fazem do ProEduc o local ideal para o seu evento. Entre em contato conosco pelos telefones 3553-2443, 3553-2443 ou 2242-4618, 2242-4618. ProEduc, o espaço ideal para o seu evento. Rádio RH, conectando você com o mundo corporativo. AssessorMed oferece serviços em medicina e segurança do trabalho, com profissionais especializados e qualificados. Realização de exames, atendimento personalizado e assistência jurídica. Tudo com compromisso ético com a saúde do colaborador. Ligue agora, 2518-7794, 2518-7794 ou acesse www.assessormed.com.br, www.assessormed.com.br. AssessorMed atende a real necessidade da sua empresa. Nenhuma grande descoberta foi feita jamais sem um palpite ousado. Rádio RH, compartilhando a ousadia de inovar. Voltamos a apresentar Direito Digital com o Dr. Walter Capanema. Estamos de volta com Direito Digital, aqui pela Rádio RH. Eu sou Walter Capanema e o tema de hoje é o cyberbullying. Nós verificamos que é um problema real, é um problema que afeta as pessoas, é um problema que não é a mera brincadeira. Nós vimos que traz sérias consequências, inclusive até a morte dessas vítimas. Mas o que nós podemos fazer para evitá-lo ou até mesmo para punir esses infratores? Em primeiro lugar, é uma questão até óbvia. Os pais devem sempre dar uma boa educação para os seus filhos. É claro que isso é um conselho, embora seja óbvio, muita gente não segue. Geralmente, um mau comportamento, um agressor, é porque tem um exemplo em casa. Seja porque os pais também são agressores, ou com ele ou com as pessoas, ou porque os pais são permissivos com a agressão. Um caso interessante foi de uma novela recente da Glória Pérez, em que o rapaz ele era um agressor, era um dito playboyzinho, e os pais acharam lindo as agressões dele. Esse comportamento que a Glória Pérez trouxe para a novela é um exemplo clássico. Os pais glorificam e incentivam a conduta criminosa do seu filho. Ninguém dá limite. Se o seu filho não tem limites, ele acha que pode fazer tudo, inclusive prejudicar as pessoas. Se você sabe que seu filho está praticando atos dessa natureza, você deve puni-lo. Puni-lo de forma, inclusive, enérgica. No direito nós temos aquela questão que a punição deve ser proporcional, razoável, aquela coisa bonita da democracia, e que deve ser aplicada. Mas uma punição de pai para filho, ainda mais numa situação de bullying e cyberbullying, deve ser enérgica. Porque o cyberbullying, como já foi dito, ele causa danos para o resto da vida de uma pessoa. Outra coisa importante, mas em relação à vítima, é o seguinte. Se converse com seu filho, verifique o comportamento dele. Fale sempre para ele, olha meu filho, se você estiver sofrendo alguma ameaça, alguma provocação, conta para o seu pai. O seu pai é seu aliado, seu amigo. Por que eu digo isso? Porque essas humilhações do bullying e do cyberbullying, elas nunca se dão por um único ato. É uma sequência de atos. as pessoas, com uma regra geral, elas vão testando. Primeiro, vamos ver se ele apanha calado. Apanhou calado uma vez, vai para a segunda, vai para a terceira. Se a pessoa não mostra reação para aquela conduta, vai aumentando o dano. E aumentando o dano, aumenta o sofrimento. Veja que nos casos desses jovens que, infelizmente, cometeram suicídio, eles sofreram danos por meses, e alguns casos por anos, sem comentar nada. Os seus pais não sabiam. O pai deve ser sempre um aliado do filho, inclusive nesse momento. Agora, se o seu filho não avisar, pode acontecer que seu filho não avise. Você sempre deve verificar o comportamento dele e verificar algumas informações. Verifique se seu filho não quer ir para o colégio. O filho fala, mãe, hoje eu não quero ir à aula, hoje eu não estou bem, não gosto da escola. Mas, meu filho, você não gosta da escola por quê? Tem algum motivo? O professor brigou com você, a aula está ruim, a professora te reprovou. Se seu filho não apresentou uma razão plausível para essa falta dessa aula, para esse desgosto em relação à vida acadêmica, pode ter certeza que tem alguma provocação, algum bullying ou um cyberbullying aí no meio. Verifique também a amizade dos seus filhos. É sempre bom você também ser amigo dos amigos dos seus filhos. O âmbito social do seu filho diz muito o temperamento e diz muito o modo de vida do seu filho. Não tente, não trate os amigos do seu filho assim como inimigos da família. Procure conhecê-los. Procure ver o que eles estão fazendo. Muitas vezes o seu filho não vai contar ofensa para você. Mas ele pode ter contado para um amigo, ou então o próprio amigo pode ter testemunhado isso. Pode ser um amigo de colégio. Não deixe isso acontecer. Você verificando que seu filho é vítima desse ato abusivo, do bullying, comunique ao colégio. O colégio tem obrigação, ele tem mais do que isso, ele tem uma responsabilidade civil e criminal sobre isso. Não é uma mera brincadeira entre coleguinhas, é uma humilhação e um sofrimento moral e físico. É preciso que você vá ao colégio, faça uma reclamação, se possível, e até recomendo, uma reclamação formal por escrito, para mostrar que você acionou o colégio para que ele não atuasse dessa forma negativa. Atue. Mas acontece que muitas vezes o filho não vai querer participar, não vai querer contar para o seu pai, porque ele teme uma represália. Se eu contar para o meu pai que estão me humilhando, eu vou apanhar mais, ou então eu vou sofrer mais. Vão me chamar de filhinho de papai, do garoto que não se garante. Então, é muito comum o jovem não comentar. Por isso, no caso do cyberbullying, o seu dano acaba sendo, até de certa forma, um aliado para o pai. O cyberbullying, a gente viu, ele permite que terceiros visualizem os danos causados no site de internet, de vídeo. O pai deve estar atento na internet tudo o que publicam sobre seu filho. Vai nas comunidades do Orkut, do colégio do seu filho, as comunidades do Orkut que ele frequenta, olha a página de scraps do seu filho, se tem alguma ofensa, verifique o Facebook dele, seja um pai atuante para verificar o MSN dele, porque hoje em dia todo jovem tem um MSN, grave as conversas do MSN dele. Porque, embora muitas vezes alguns defensores da privacidade digam que isso é um absurdo, é uma afronta, é uma falta de confiança no seu filho, mas essa é uma conduta que procura, antes de mais nada, resguardar e fiscalizar se seu filho está sofrendo ou não. Porque muitos desses valentões da internet se valem do MSN, de fazer ameaça. E até a palavra escrita, ela tem um conteúdo que tem um peso. Uma coisa é você chamar uma pessoa de imbecil. Há uma ofensa, a pessoa vai sofrer, a pessoa vai pensar isso outras horas. Outra coisa é você escrever num e-mail, escrever numa página, você é um imbecil. A palavra escrita, inclusive quando tem um conteúdo jocoso, um conteúdo que prejudica, ela tem uma carga maior. Você ler, você é um imbecil, é muito mais danoso. Não só porque terceiros podem ler aquilo, mas porque a palavra escrita ela tem uma carga muito grande, porque permite que você releia aquilo várias vezes e você vai relendo, o dano vai aumentando, você cria quase um verdadeiro crime continuado ali. Uma conduta, seria um crime formal, melhor dizendo, uma conduta gerando vários resultados. E como as vítimas devem agir em relação a isso? Como seu filho deve atuar em relação a isso? Em primeiro lugar, você deve dizer para ele que ele não deve responder à ofensa. Porque o ofensor, o agressor, ele quer justamente isso. Ele quer despertar o medo, despertar a raiva da pessoa e criar uma polêmica, criar uma confusão. Então, fale para o seu filho que ele não responda a isso. Não aceite as provocações e também não apague. Chame seu pai, olha meu filho, se alguém te xingar, me chama, que eu vou verificar isso, eu vou copiar, eu vou imprimir essa página na internet, eu vou gravá-la, eu aperto a tecla print screen, gravo e passo para um outro programa. Então, eu vou copiar isso, mas não apaga. Deixa como é que está, que o seu pai vai mexer nisso. Fale para o seu filho evitar acessar esse site de provocação, evitar conversar com esses provocadores, bloqueie eles no MSN, toda criança, até de 4 anos, sabe bloquear no MSN, bloqueie os ofensores no MSN, imprima e guarde todos os logs de conversa por chat, todos os logs de discussão, guarde isso, porque pode ser uma prova importantíssima para ações civis e ações penais contra esses infratores e contra os seus pais. Instale no computador dos seus filhos um filtro para verificar os sites que eles estão acessando. Aí, novamente, vai violar a privacidade dele? Vai. Mas você está violando a privacidade dele em nome de um bem maior, que é justamente os direitos da personalidade dele. Os seus sentimentos, o seu ânimo, o seu pensamento em relação a si próprio, tudo isso é ameaçado pelo bullying. O bullying é um problema seríssimo, especialmente o praticado pela internet. O grande problema em relação ao Brasil é que nós não temos casos que foram julgados ainda sobre o cyberbullying. É muito importante quando um cidadão desse criminoso assiste o jornal dele da noite e verifica que alguém semelhante a ele foi condenado. Houve uma ação judicial que impôs uma sanção séria sobre ele. É claro que o conteúdo criminal é importante, uma ação criminal que impõe penas, mas eu vou dizer que eu vejo que é muito mais efetiva a sanção civil. Porque a sanção civil, ela dói no bolso. Imagine os pais desse infrator menor de idade, que sempre permitiram e aceitaram sua conduta, afinal de contas, meu filhinho é lindo, ele não tem culpa se ele é forte, sabe que o filho dele foi processado e que os pais vão ter que arcar com as custas em relação aos danos. A compensação de danos morais, 30, 40 mil, dependendo da extensão do dano, sobre eles. Então, a ação civil, embora aparentemente para o leigo seja mais branda, ela dói onde, na parte mais sensível do corpo humano, como todo mundo diz, o bolso. É preciso sim que cada vez mais tenhamos, incentivando os pais dessas vítimas, a proporem ações cíveis, ações criminais, para que mostremos à sociedade de que pessoas que agem dessa forma vão ter sempre uma resposta do judiciário. O importante dizer que, embora o cyberbullying tenha como o destino final de muitos o suicídio, nem sempre ocorre. Até podemos dizer que, felizmente, a maioria das vezes nós não vemos isso. Mas não é porque não ocorra o suicídio é que essa conduta vai ser menos gravosa. Porque são ofensas que se dão na fase que o ser humano é mais sensível. É a fase em que ele está formando o seu caráter e está descobrindo quem ele é. E engraçado que nós descobrimos o nosso verdadeiro eu na forma pela qual as pessoas nos tratam. Se todo mundo me trata como imbecil, mesmo eu não sendo, eu vou achar que eu sou imbecil. E essa pecha de imbecil vai carregar, eu vou carregar durante a vida toda. Eu vou ser afetado por isso a vida toda. Muitas vezes sem saber, muitas vezes eu vou me tornar uma pessoa abusiva, eu vou ser uma pessoa que vai brigar com outras, eu posso parar com o alcoolismo, eu posso parar nos tóxicos, eu posso repetir essa conduta com outras pessoas, com os meus filhos. Veja que não é um dano que atinge apenas a pessoa no momento da vida. Ela se torna uma cicatriz que a vítima carrega pelo resto da vida. Então, essa conduta precisa ser energicamente condenada e reprimida pela sociedade e principalmente pelo Poder Judiciário. É importante lembrar também que, no caso dos Estados Unidos, o sistema legal dele permite a existência de códigos penais locais. Enquanto que no Brasil nós temos um código penal para todo o país, um código penal no Brasil é uma lei editada pela União, nos Estados Unidos, cada estado membro pode editar seu código penal e a sua legislação penal específica. E lá, por causa desses suicídios, e principalmente nos estados onde ocorreram esses suicídios, surgiram leis penais condenando bullying. Então, são leis penais que permitem a investigação penal do acusado, a apreensão do computador dele, permite até que o computador da família dele seja apreendido, e até do colégio seja apreendido, se for objeto do crime. Teve um julgado interessante nos Estados Unidos sobre o cyberbullying, em que o agressor, quando foi processado, ele sustentou que tudo aquilo que ele publicou no site na internet estaria protegido pela primeira emenda, pela liberdade de expressão. Então, veja bem, segundo esse agressor, que esse argumento brilha e prima pela uma falta de noção tremenda, eu tenho o direito constitucional, traduzido pela liberdade de expressão, de chamar alguém de imbecil. Eu tenho o direito constitucional de humilhar alguém. Nada impede de que algum engraçadinho aqui no Brasil também use essa ideia. Mas nós devemos dizer o seguinte: nós não podemos utilizar um direito constitucional para praticar crimes e para prejudicar pessoas. Os direitos constitucionais, como regra geral, não são absolutos. Eu não posso me valer da minha liberdade para praticar crimes. Eu não posso me valer da minha privacidade para ocultar condutas delituosas. Então, a liberdade que é garantida na Constituição, ela sofre limites. E os limites são justamente os outros. O direito de personalidade de outros, de terceiros. Essas condutas do cyberbullying são muito comuns nos Estados Unidos, até porque pela natureza da sociedade americana. A natureza da sociedade americana, por ser competitiva, divide o mundo entre vencedores e perdedores, winners and losers. Então, aquele jovem que não se destaca muito no colégio, aquele jovem que é tímido, aquela pessoa que não é muito boa no esporte, ele é um loser, ele é um perdedor. Imagine o que é você, na sua mais tenra infância, você ser chamado de perdedor. Qual é o conteúdo, qual é o efeito que isso vai ter na vida de alguém? Um caso clássico que foi decorrente de bullying é o caso daqueles massacres de Columbine. Pelos massacres de Columbine, os rapazes, eles frequentavam um clube, uma gangue chamada a Gangue da Capa de Chuva. Eram rapazes diferentes e até poderíamos dizer esquisitos. Eram rapazes que sofriam humilhações, sofriam troças, sofriam toda sorte de provocação dos seus colegas. Um dia, eles foram ao colégio, mataram várias pessoas, depois gritaram vingança e um matou o outro. Mas veja que essa conduta não foi uma explosão de um minuto. Chega. Isso depois foi descoberto, foi planejado durante muito tempo. Descobriram vídeo desses jovens treinando tiro-alvo na floresta. Esses jovens tinham um plano de sequestrar um avião e jogá-lo em um local, em um lugar. Quer dizer, já até antevendo o massacre das Torres Gêmeas. Veja só que absurdo. Então, tudo isso foi, durante muito tempo, silenciosamente planejado. É claro, eu não estou dizendo isso para justificar a conduta deles. Quer dizer, é uma conduta bárbara, uma conduta, sim, cruel, inclusive. Mas veja se não foi uma conduta que decorreu do bullying também. O quanto uma provocação, o quanto uma humilhação pode afetar uma criança? Nós não vamos ter apenas suicidas, nós vamos ser também criminosos. Porque o que aparece brincadeira, uma coisa é você ser chamado de bobo durante um dia. Imagine você, durante todo o seu curso, ser chamado de idiota, de imbecil, de perdedor. De perdedor. Eu não vejo uma ofensa pior para um jovem do que perdedor. Perdedor, você já está decretando que ele vai ter uma vida de derrotado. Não adianta vestibular, não adianta emprego, você é um perdedor. Às vezes, ele interiorizou tanto isso, está tanto no seu subconsciente, que ele nem mais lembra. Mas ele vai sempre saber disso. E vai sempre traduzir isso na sua vida. Não vai ser uma pessoa que vai se esforçar, não vai ser uma pessoa dedicada, e nunca vai dar o melhor de si. Por quê? Porque ele é um perdedor. Alguém falou isso para ele. Tudo bem que a pessoa que disse isso para ele não tinha a melhor das intenções e não disse a verdade para ele, mas ele acreditou, porque ele estava no momento em confrontar, em criar sua personalidade. E nesse momento, você é sensível, nesse momento da sua vida, você é suscetível e até inocente. Nesse momento da infância, da pré-adolescente, você acredita em tudo. Até você acredita mais nas pessoas de fora de casa do que nos seus pais. Você quer se diferenciar dos seus pais, você quer se destacar. Esse momento da autoafirmação. E justamente nesse momento em que você quer se autoafirmar é que vem a confusão, é que vem a ofensa. A ofensa pela internet, pela comunidade. Você foi dormir. Mas aquela comunidade Orkut, eu acho o fulano imbecil, vai estar lá. Você está almoçando, mas o dano está lá. E você sabe disso. Veja o quanto o cyberbullying traz para a sociedade. E veja o quanto tem um conteúdo de covardia. Porque no bullying, no cyberbullying, são pessoas covardes que se valem do anonimato. Quando eu crio a comunidade para gozar e humilhar alguém, uma mensagem no Orkut, no Facebook, é uma mensagem anônima. Já dizia um grande pensador que o anonimato é a arma dos covardes. Nem sempre. O anonimato, e a gente vai discutir isso no outro programa, pode ser sim uma arma, inclusive, para a defesa de interesses e garantias individuais. Mas, em grande parte, o anonimato, sim, é uma arma dos covardes. É uma arma dos agressores. E nós temos aí leis, nós temos aí, por exemplo, a lei da interceptação telefônica de dados, a lei 9296 de 96, que no seu artigo 1º, parágrafo único, permite a interceptação de dados telemáticos. Então, se você está verificando que tem uma pessoa provocando seu filho, você vai na delegacia fazer um registro de ocorrência disso, dessas ofensas caluniosas, dessas humilhações. É possível, por determinação judicial, sempre por determinação judicial, a quebra do sigilo das comunicações de dados dessa pessoa. É possível se verificar, sim, o que ele falou, quando falou, o momento que ele falou, em qual computador ele utilizou, tudo isso pode ser rastreado pela internet. A internet realmente acaba sendo uma faca de dois gumes. Ela garante uma certa privacidade. Mas a privacidade, por outro lado, ela não pode ser utilizada para a prática de crimes. E esse aparente anonimato, ele pode ser perfeitamente derrubado pelas ferramentas que nós temos hoje em dia, pelas ferramentas legais e pelas ferramentas da tecnologia. Então, o que eu quero deixar para os senhores com uma reflexão é o seguinte: o cyberbullying, bem como o bullying, não são meramente brincadeirinhas de crianças bobas. O cyberbullying e o bullying são sérias ofensas que se potencializam na internet e que podem deixar cicatrizes para a vida toda de uma pessoa, quando não determina a sua morte. Por isso, sejam pais vigilantes e professores atentos. Você ouviu pela rádio RH Direito Digital, com o Dr. Walter Capanema.